controlador, bom dia, Ultran, Mike Hotel Fox. Mike Hotel Fox, prossiga. Posição, autorização de rebote, na posição 11, para remota 13. Autorizado, reporte a término. Obrigado. Hotel Fox, informando o Tech Rebox, muito obrigado e bom dia. Cliente, bom dia. 454, sendo educação, isso, galera, bom, mais uma, deixa eu manter 05, galera, isso, time 10, galera. Obrigado, final ILS X-Radar 10, da 3170. 3170, completo final, chame agora 218, próxima 95. 295, da 3170. 2454, autorizado nessa, sou eu, pistão 0, 2 metros, 2 metros, e o centímetro 0, 1, 9. 319, autorizado, ILS X. Afirmo, apenas informa, chuva, pista molhada, sem chuva sobre o cerrado. Muito obrigado, senhora. Boa, boa, tá 3170, passando em guia terra estabilizado, baixar e travar. 3170, traço ajustado, autorizado pouso, pistão 0. Vento 1,60 graus, meia dúzia de nós, pista molhada. Vente, livre pouso no 0, tá 3170. aí visual azul 2464. 2454 completo final, chama em torno, mínimo 8, sinal 1895, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, azul 2454, já ILS baixou, travou visual. Azul 2454, S para o estado, com utilidade pistão a zero, exército de 1,60 graus, 0,4 nós, pistão melhor. Ciente, obrigado pela informação. Autorizado, pouso, mão na terra. autorizar essa notificação via chegada. Mais um no deixo na 3050, vou estar para a chegada. 050, ataque na proa, solicita quando possível a proa da posição Luna. Certo, mas é a proa do SAP para 3050, deixa na 3050. SAP 050, né? 3050. Eu sou a notificação via chegada da BMED 1 no Base Mantém 060, Rússia 84-190-19. zero para mais. Zona zero. Duna, tô 3520, não é estabilizado, vai ser para bem, saia o seu cimetro 9019. Passa mais, peraí que coisa. Duna 592, decimetro 3020, saia o seu cimetro 9019. no complexo final, chame P1 no 8995. 1-5-9-2, autorizado LF-3, pista na 0, 2-5-2, voltaio, altimetro na 0, no 9, foco estabilizado. F-3-2-0-9, autorizado X-ray, vai chamar estabilizado, 9-2. 5-2-0, QNH, 1-0-1-9, reporte visual com o campo. 0-1-9, já visual. K-3-5-2-0, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável, 0-3, longe. Autorizado, ele é Zexplay 1-0-5-9-2. 5-9-2, reduz o curso, marcação, completo final, chama agora a torre na frequência 1-9-2, para cima lá o 5. 2-8-9-5, a torre 1-5-9-2. Uno 592, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 089. Autorizado, 1-4-0 graus, 089. autorizado, pista no 0592. Voo 592 no Salos 35, Libéria direita via Foxtrot, táxi via Alfa, correção Alfa, Kilo, Pat 3, fica o tratado sinalizador. Direita Fox, Alfa, Kilo, Pat 3, 95, Alfa 3.